Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos, ouvintes e participantes do programa Vivência Espírita. Estamos iniciando mais um programa e gostaríamos de levar até você e família a beleza da doutrina espírita que traz a filosofia, a ciência e a religião livre, independente e emancipada de todas as pressões e de todo compromisso político. A humanidade está cansada de dogmas e das especulações sem prova. Com isso, está mergulhada no materialismo ou indiferença. É o que estamos vendo no mundo de hoje. A doutrina espírita vem nos mostrar um futuro cheio de esperanças e de promessas, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza e a origem dos espíritos e suas relações com os homens, sobre as leis morais e a ética. Tudo seguindo os ensinamentos dos espíritos superiores trazidos através de vários médios. As orientações foram coordenadas por Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita. A doutrina espírita vem nos libertar de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar mensagem de paz, amor e tranquilidade até você. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, agradecendo a todas as nossas casas espíritas que colaboram conosco para manter o Vivência Espírita no ar. Hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Vera Parodi, que vai tratar conosco do tema a gratidão. Né? E dá para vocês entrarem aí na internet para interagir conosco, colocar suas opiniões, colocar as suas perguntas que o Rodrigo está administrando. Hoje nós estamos um pouco aqui diferente, porque estamos no estúdio improvisado, que o estúdio principal está sendo reformado para dar mais conforto e também ter uma visualização melhor para todos vocês que nos veem aí pelo YouTube, pelo Facebook, e vai ficar mais legal daqui a uns dias também, né? Então hoje nós estamos meio improvisados aqui. Qualquer falha aí que possa acontecer, a gente põe por conta do Paulinho, que está lá na técnica, né? Então, vamos lá. Ligue para nós, 3941. Não, hoje não tem telefone, né? Hoje nós estamos sem telefone também. Então, vocês entram aí na internet, tá bom? WhatsApp, ou então para interagir também no YouTube. Dá para passar hoje aqui sem o telefone, por essa semana pelo menos. Foi prometido que a semana que vem está de volta, mas também se não tiver, nós não vamos ficar estressados por causa disso, não. Vamos dar continuidade aí. Vamos então, Paulinho, iniciando. Quem vai fazer a nossa prece? Ah, tem o Rodrigo. O Rodrigo está lá do outro lado, por isso que eu estava esquecendo dele. Você vê, quando a pessoa não está perto, a gente já esquece. Olha só, esqueceu tá de mim aqui. Lado. Mas ele tem uma câmera exclusiva para ele, né? Também uh-huh. Tem? Então, vamos lá, Rodrigo. Bom dia. Só o microfone está meio distante aqui, né? Uhum. Mas mandando bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio, aqui da Super Rádio Piratininga e também da Web Rádio Vivência Espírita. Então, estamos já ao vivo no YouTube Live. Aqui, vocês estão vendo aqui, tá um pouco meio bagunçado, mas o estúdio, a gente como o Jorge falou, é temporário até a ficar o próximo pronto. Então, vamos iniciar pedindo também a participação do pessoal do WhatsApp, né? Então, a gente está com o WhatsApp, apesar de a gente não estar com o telefone ligado, mas a gente está com o WhatsApp do Vivência Espírita. Eu vou liberar também agora a participação, porque ainda está com somente administrador. E se vocês não estiverem escutando direito, podem comentar aqui também para a gente. E a gente vai comentando a participação de vocês. Então, vamos iniciar com a prece de abertura com a Vera Parodi. Vera, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvintes aqui da Vivência Espírita, Rádio Piratininga. Eu vou pedir que vocês relaxem, respire fundo, inspire e pense em Deus. E vamos começar. Querido Mestre Jesus, querido Deus, gratidão, gratidão, gratidão por tudo que nos dá, por tudo que nos alimenta, por tudo, pelos olhos, pelas mãos, pelos pés, pelo nosso corpo maravilhoso, que até uma farmácia tem dentro para nos ajudar, que possamos agradecer sempre tudo que temos, Senhor Jesus, Deus amado, porque às vezes a gente não olha para as coisas boas, e só para as negativas, e nós pedimos hoje, Mestre, a tua bênção, a tua paz, a tua alegria, por tudo que nos dá, Senhor, que possamos sempre sermos alegres, gratos e felizes, e que a todos os ouvintes dessa rádio, os que assistem, possam receber neste momento um orvalho de bênção, de paz, de alegria, e que seja um domingo maravilhoso para todos. Não sem problemas, mas com força para que possamos resolvê-los. Agradecemos a todos os guias espirituais, a todas as entidades que nos ajudam e muitas bênçãos para todos que comandam esse programa, principalmente o Jorge, o Rui e aquele amigo querido que está lá fora, o Rodrigo, e a todos da rádio, quem nos trouxe o chá, o café. Muita bênção, Pai. É o que nós agradecemos e dizemos muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Amém. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o poder da gratidão. E nós estamos aqui com a nossa querida professora Vera Parodi, que é empresária, empreendedora, é voluntária da Colmeia, fundadora da AME, e é uma pessoa que merece todo o nosso respeito pela garra, pela força que ela tem dentro de si. E ela vai mostrar para a gente hoje o poder da gratidão. Bom dia, Vera Parodi. Vou começar com algumas perguntas para reflexão. Você fala ou pratica gratidão? Pense. Como está se relacionando com o mundo? Coloca o holofote nas coisas negativas em vez de valorizar as positivas? Quem é você? Grato ou ingrato? São reflexões para que possamos pensar no nosso dia a dia, como atuamos, como colocamos as coisas de forma gratas ou não gratas. O que seria gratidão? Gratidão, para mim, é o reconhecimento de tudo que acontece em nossas vidas, até as coisas ruins. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém ou uma energia do universo, que lhe prestou um benefício, um favor, mas, sobretudo, um estilo de vida. A gratidão é pensada, falada e sentida. Quando a gente começa a ser grato, olha, eu pensei que eu era grata, mas eu percebi que não era. Porque eu falava, obrigado, gratidão, muito obrigado, mas eu não sentia gratidão. E percebi também que gratidão é um treino. Para que sejamos gratos, nós temos que treinar a gratidão. Porque primeiro nós escrevemos, né? Muito obrigado, Deus te abençoe, tá lá. Depois nós, além de escrevermos, nós pensamos sobre a gratidão. Mas o importante da gratidão é senti-la. Gratidão. Como eu faço para senti-la? Eu tenho um vídeo do Bruno Gimenez que ele fala sobre gratidão, está no YouTube, quem puder depois ver. É lá ele que me ensinou a sentir a gratidão. Porque eu fiz muitos seminários, eu sou uma pessoa que gosta de ver como é que afundo as coisas. E eu estou trabalhando com desenvolvimento humano. E eu falava, estudava, o que era gratidão, gratidão, gratidão. Mas eu nunca sentia gratidão. Até que eu vi esse vídeo. Bruno Gimenez, YouTube. Aonde ele me fez sentir de forma assim maravilhosa o que é a gratidão. Daqui a pouco vou falar para vocês como sentir a gratidão. Vera, eu conheço parte da sua vida quando você estava correndo para fundar a AME, que era Assistência Maternal Espírita, e depois, por exigência da lei, passou a ser Associação Maternal Espírita. E depois, logo, seu esposo deixou você com 3 filhos pequenos. A gente sente que ele faleceu prematuramente, o Dr. Milton Parodi, que era um médico muito conceituado aqui na cidade. E você, como é que você se virou naquela parte? Porque eu lembro que você não era dona de agência de turismo. E hoje você fez a Vera Parodi Turismo uma potência aqui em São José dos Campos, que não está mais com você. Mas essa garra, essa luta, você, e depois nós sabemos que você também teve um problema muito sério com o nosso querido Luciano, que está lá com a gente, que depois ele vai falar um pouquinho das dificuldades que ele, até hoje, ele tem ainda, né? Com dependência química, e eu estou sentindo que você tem a coragem de falar que de tudo isso você é grato, porque, olha, eu conheço parte da sua vida e sei que ser grata é uma virtude sua. Então, você poderia falar um pouquinho da sua carreira, que era professora lá do Colégio Olavo Bilac, um colégio muito tradicional aqui na cidade, que hoje já não existe mais, e depois, de uma hora para outra, você partir para o empreendedorismo, partir para uma nova vida e fazendo coisas novas. Bom, 28 de dezembro de 1982, meu marido, com 41 anos, tem um infarto e morre. Eu fiquei com 35 anos, um filho de 7, um de 8, um de 12 anos, e disse a mim mesmo: e agora? Só que eu sempre soube o que eu queria na vida e sempre soube aonde eu queria chegar. Então, parecia até que naquela época eu já sabia sobre coaching, que eu aprendi faz pouquíssimo tempo. É onde eu estou, é onde eu quero chegar. E eu sempre soube, as pessoas falavam para mim assim: Vera, como você conseguiu essa coisa? Eu falava: o que que você está querendo? Não sei. Então, quando eu não sei, como é que eu vou conseguir uma coisa que eu não sei o que eu quero? Então, nós temos que ter foco no que nós queremos, nós temos que ter sabedoria. E como é que ocorre a sabedoria? Eu tenho conhecimento e ação. Então, se eu coloco o meu conhecimento e ajo, pratico o que eu aprendo, eu vou ter, então, a sabedoria. Eu tendo a sabedoria, minha vida fica muito mais fácil. Então, respondendo ao que o Rui disse, eu fui realmente professor no Olavo Bilac, que me honra muito, tem muitos aluninhos, que agora tem filhos grandes da época dele, falavam assim: teacher, você foi a professora, eu brinco, o ano passado, né? Porque faz muito tempo. Mas eu gostei muito do meu pilar servir. Hã? Eu estudei lá também. Então, lá, todo mundo que eu encontro já tem quase que netos. E fala: oi, Vera, você sabia que você foi minha professora? Eu falei: ai, meu Deus do céu. Eu só fui se foi o ano passado. Mas tudo bem, eu encaro tudo como tudo muito bom. A gente sendo grata para Deus de tudo que nos acontece, das coisas fáceis e as difíceis, a vida fica muito mais fácil. Para que eu vou ter uma vida ruim se eu posso ter uma bem melhor sendo grata? Hoje eu vou ensinar a vocês como praticar e ser grato. Mas, respondendo ao que o Rui falou, eu trabalhei várias obras em São José dos Campos. Uma delas foi o projeto Bem-me-quer, que antigamente chamava Departamento da Mãe Solteira, do Centro Espírita Divino Mestre, onde existe até hoje, lá no como é que chama lá? Na Célio Lemos. Você pulou a AME. A AME veio depois. Isso aí vinha 40 anos atrás. Depois, tô revocando. Mexeu. Que nesse tempo eu não era nascido ainda, velho. Então, graças a Deus, nós nascemos, nós somos coleguinha de maternidade, lembra? Nós somos coleguinha de maternidade. Eu falei, 40 anos eu tava nascendo. Eu nasci e já fundei o Bem-me-quer, que hoje chama-se Bem-me-quer, lá na Célio Lemos. Depois, que cuida de mães. Parece que eu fiz tanta coisa errada nas vidas passadas que eu vim aqui para cuidar de gestantes. E é o que eu amo fazer. Tenho uma alegria muito grande de trabalhar com gestantes. Bom, aí nós fizemos também, eu comecei a fazer uma parceria com a Cristina Zeppelini e com ela nós criamos então a AME. E eu não sabia que nome colocar. E aí eu tive um sonho que meu pai falou assim, por que não? Meu pai já havia desencarnado. E eu fiquei pensando, que nome que nós vamos pôr nessa gestante, né, nesse programa? Por que não? Assistência Maternal Espírita. AME, Assistência Maternal Espírita. E aí esse nome foi assim bem aceito e a gente então colocou AME. Quando o Milton morreu, 2 dias antes dele falecer, 23 de dezembro. Eu estava na praia, em São Sebastião, com o Milton, e a Glória, a Cristina e outras pessoas foram falar com o José Luiz de Almeida, né? Que era o prefeito atual. E aí, gente, vou contar um fato que ninguém sabe, não sei nem se eu posso contar. Você pode contar, porque todo mundo sabe que eu coloquei no livro. Esse fato você não sabe. A Glória era vidente. Então, ela viu o padre Rodolfo passando a mão no Zé Luiz, ele falava assim, vou dar 1.000 metros. E aí, a Glória viu o padre Rodolfo passando a mão no Zé Luiz, falava, dá tudo, filho. E nós ganhamos 14.000 metros de terreno em comodato para que pudéssemos trabalhar com creche, com crianças, então, com gestantes. E também o nosso plano era trabalhar com idosos. Então Vera, eu coloquei isso aí no livro, viu? Ah, então essa você sabia do padre Rodolfo, você não sabia, né? Claro que sabia. Contou? Só para lembrar, o padre Rodolfo é o padre Rodolfo Comorec mesmo, que tem a igreja do padre Rodolfo. Que é um amor de pessoa, de entidade, de santidade. A gente tem conhecimento que ele atua em muitos centros espíritas, inclusive o Centro Espírita Irmão Rodolfo, ele que é o patrono lá, né? Então, só para as pessoas verem, não é porque é católico que não seja também aquelas pessoas que têm um trabalho espiritual fantástico em todos os lugares. Porque quando você passa para o lado espiritual, principalmente essas pessoas como ele e muitos outros, eles acabam com esse negócio de religião, eles passam a ser pessoas do bem. E o padre Rodolfo, ele justamente é considerado uma pessoa que foi muito bondosa e até está sendo pedido a canonização do padre Rodolfo Comorec. Então a gente vê como é importante o padre Rodolfo em nossa cidade de São José dos Campos. Ele é considerado quase um santo, né? E a Vera, então, vamos lá, Vera, continua contando a sua história. E a Amanda... E tem até Centro Espírita com o nome do padre Rodolfo. Ah, isso, sim, foi o que nós falamos. Isso. Mas a Amanda, que é a esposa do Zé Luiz de Almeida, está nos ouvindo, ela com a Lúcia, sua filha, e o Zé também deve estar nos ouvindo. Um grande abraço para vocês, viu, Zé? E para Amanda e para a Lúcia. Né? De gratidão. Agora, o Zé, será que o Zé sabia disso? Não, ele não sabia, mas ele fez. Mas ele obedeceu. Gratidão. A galera já contou aqui. Gratidão, ela já contou. Prefeito, viu? Gratidão mesmo, porque foi muito bom isso, né? Bom. Continuando então. Bom, continuando, eu psicografava E a Glória era minha vizinha do lado. Então, a Glória falava assim, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho aqui, tô ficando doida, tô vendo gente, não tô vendo não sei o que e tal. E aí, eu a convidei para levar para a Escola de Aprendiz do Evangelho, que nós fizemos o curso juntas, terminando em 82, que foi o ano que meu marido faleceu. Se eu não fosse espírita na época, eu teria ter ficado doida. Mas graças a Deus, com o espiritismo, com a certeza da continuação da vida, eu realmente consegui me equilibrar. Mas o que eu quero contar é que, como eu psicografava, um dia eu psicografei e falava assim, dá um abraço pro meu afilhado Rogério Rodolfo, pro meu afilhado Marcos Rodolfo, pro meu afilhado Alessio Rodolfo. E eu então dei pra Glória. Era psicografia para ela. Ela falou, como? Eu nunca contei para ninguém que meu filho chamasse Rodolfo. Eu só, a hora que eu pegava no colo, eu já falava, Padre Rodolfo, cuida do meu filho. E falava que ia chamar, então, espiritualmente falando, Rodolfo. Então, com isso, houve assim, um vínculo muito grande nosso, na AME, com o Padre Rodolfo. E hoje eu trabalho na colmeia, que chama Rua Padre Rodolfo. Então, nada tem nada a ver, mas tem tudo a ver, não é? Agora, isso que você está falando agora, desse vínculo com o Padre Rodolfo, que nós sempre sentimos, e a gente, pelas vidências, pela mediunidade das pessoas da AME, eles já reconheceram o Padre Rodolfo várias vezes lá como um dos mentores dos trabalhos. Agora, essa história que você está colocando agora é inédita. Agora a gente sabe realmente por que ele é um dos mentores também da AME, né? Essa daí é inédita, galera. Eu sei que você tem dificuldade para segurar segredo, mas... Ah, eu não seguro. Não conte nada para mim que não for para divulgar. Que eu gosto de aprender e pôr em prática e ensinar. Então tá aí o Zé... A gente tem que prestar atenção que o Rodrigo está longe da gente, mas ele está falar. E o Rui, quem entrou aqui para estar participando com a gente aqui no YouTube Live é a Tanara, mandando bom dia, povo de Deus, um abraço carinhoso aqui do Sul. A Doli Cassal, também lá da casa da Marcela. Lembrando que ontem a gente também esteve lá, né, falando em casa da Marcela, lá em São Vicente, né, Jorge? Isso, que a gente estava lá fazendo psicografia lá. A psicografia, Cartas Consolador, foi um dia muito legal. Bastante gente participou lá no Lar Espírita. Alvorada Nova. Alvorada Nova, né, da Célia Tomble, da Magali, do Alexandre. Então, foi um dia muito legal que a Fernanda esteve lá, a médium Fernanda, fazendo trabalho de cartas consoladoras. Rodrigo, lembrar, a Fernanda começou a psicografar, ela começou a fazer as entrevistas antes das 7 horas. E ela é verdade. Ela foi parar às 5 horas da tarde. Então ela começou a psicografar às 9h30 e só foi parar às 5. 5 não, foi parar às 6h30 para começar a ler as cartas. Mas o Rodrigo também tem uma história, né? Porque ele chegou ontem de manhã de Paris. Isso. E ele foi lá visitar o túmulo do Allan Kardec. Eu fui lá só para fazer isso, Rui. Não, brincadeira, eu fui a trabalho, né? Então, tive a oportunidade de visitar o túmulo de Allan Kardec. E uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque você chega o cemitério lá, é gigante, gigante aquele cemitério. Tem bastante personalidades. E na lista de personalidades destacada está lá Allan Kardec, com uma personalidade francesa, é importante lá para eles. E só que eu passei nos túmulos das outras personalidades, não tinha tanta flor como tinha no túmulo do Allan Kardec. Então, o túmulo do Allan Kardec era o único que tinha forrado de flor, você não tinha nem onde colocar mais flor lá dentro. E é muito legal. E aí tive também a oportunidade de conhecer o túmulo de Gabriel Delany também. E o que a pessoa da família falou para você? Oi? E aquela pessoa que ele perguntou, você é espírita? Ah, não, eu perguntei pro meu mentor, eu tava andando assim, conversando com o meu mentor, assim, mentalmente, aí eu perguntei pra ele, você foi espírita mesmo? Me mostra onde tá o túmulo do Gabriel Delany. Aí quando eu terminei de fazer a pergunta, eu olhei pro lado, tava o túmulo do Gabriel Delany. Que foi um grande espírita, quem não conhece o Gabriel Delany, os pais do Gabriel Delany foram, ajudaram na obra da codificação espírita. Então ele cresceu espírita. E ele nasceu Ele cresceu na casa de Allan Kardec, praticamente. Eles eram, os pais deles eram muito amigo íntimo de Allan Kardec. E continuou junto com Leon Denis as obras espíritas na França. E o túmulo dele também florido, cheio de flor. Então, assim, mesmo não sendo uma personalidade tão conhecida, né, a comunidade espírita francesa vai lá e deixa flores lá no túmulo de Gabriel Delany também. Então, terminando de comentar aqui, quem participou também, entrou aqui, foi o Paulo Quintanilha, mandou bom dia, amigos, excelente domingo a todos. O Renualdo Ferreira, lá de Cachoeira do Sul, lá do Rio Grande do Sul, manda bom dia a Rui, Jorge, Rodrigo e a entrevistada e a toda a equipe de trabalhadores. Um bom programa. O Silvio, que ainda não chegou aqui no programa, está perdendo bônus horas, manda bom dia, estamos aqui em São Paulo. Então não vem, ó. Visitando o filhão e a nora. Então tá lá visitando o filho dele, o Silvio que trabalha aqui com a gente. O Aécio César, ele manda bom dia a Rui, Jorge, Rodrigo e a entrevistada de domingo. Ótimo assunto para os dias conturbados que vivemos. Forte abraço a todos. E a Tina Neca também manda um bom dia, por favor. Arrume o microfone, porque o som está difícil de entender o que está sendo dito. A gente precisa falar mais de frente ao microfone aqui. Mas... também. A gente pede também, Tina, compreensão, porque a gente está aí numa transição para outro estúdio que está em reforma. Então a gente está num estúdio temporário. E hoje é o primeiro dia que a gente está também ajustando as coisas. E o Daniel Melo também mandou bom dia. A presença da entidade tão elevada como o irmão Rodolfo é sentida na FER, F-E-I-R, em todos os trabalhos. No irmão Rodolfo. Fraternidade Espírita e irmão Rodolfo. Fraternidade Espírita e irmão Rodolfo, né? Legal. Mas o Vera, obrigado pela participação de todos aqui. Está na hora já do nosso comercial? Podemos ir para o primeiro intervalo aqui. Vamos. Certo? Antes da gente ir, só comentar aqui que o Bessa também entrou, mandando bom dia. Quem entrou aqui, o Gabriel Chiles, também no WhatsApp, do Vivência Espírita. E o Milton também entrou, mandando bom dia. Hoje é aniversário dele. Oi? Hoje é aniversário dele. Opa! Então vamos ver se ele vai convidar a gente para ir lá. Milton está comemorando o aniversário dele assistindo o programa Vivência Espírita. E ele manda bom dia aqui, Rui, Jorge, Rodrigo, equipe de apoio de todos os vivencianos. Vibrando aqui pela colega Vera, que já foi colaboradora da Fraternidade Paulo de Tarso também. Um ótimo domingo a todas. E tá que nem o Rui, ó, fundou todas as casas espíritas. E o Gabriel Chives, só para terminar, ele fala: bom dia, vivencianos. Gabriel Delany fez uma mesa girar com os amiguinhos quando tinha apenas 8 anos, quando foi questionado sobre os efeitos e comunicações com os espíritos. Olha que legal. Bacana. Aí ele ainda colocou a fonte aqui, né, Rodrigo? Revista Espírita, publicada por Allan Kardec em outubro de 1865. Né? Lembrando que o Gabriel Delany nasceu em 1857, no ano de lançamento do Livro dos Espíritos. Nasceu espírita já. É. Isso, já existia espiritismo, então esse nasceu espírita, né? E vamos para o comercial? Vamos. Então nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e a música que nós vamos pedir para o Paulinho engatilhar aí para nós é a música Grande Transição. A Grande Transição, não. O CD que é a Grande Transição. O nome da música é Vamos Modificar o Nosso Mundo. Lembrando e mandando um abraço para a Magali e para a Célia Tombly lá em São Vicente, que sempre nos recebe muito bem e uma cordialidade fantástica. A Magali está se destacando cada vez mais nas apresentações de Evangelho Musical, né? Está substituindo... A Célia, há muito tempo, falou que ela tinha escolhido a Magali para ser substituta dela preparando. Então, a Magali está assumindo o papel mesmo de ser divulgadora, como a Célia é, né? Porque voz a Magali já tinha também, fantástica, né? E agora também... Na oratória também, muito bacana. Quem criou esse negócio de evangelho musical aqui, que a gente está acostumado a fazer, o pessoal que atua no movimento espírita faz os evangelhos musicais, como eu faço muitos, mas quem criou foi a Célia Tombly, né? Criou e nos convocou os demais artistas, né? Os demais cantores que faziam apresentações para não só ser cantor, para ser divulgador da doutrina através da música e falar também durante... entre uma música e outra. Então a Célia é especialista nisso e está fazendo da Magali também uma especialista em evangelizar pela música. E a música chama-se então Vamos Modificar o Nosso Mundo. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco, telefones 3941-9750 e 3942-9750. São 8 horas e 39 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida companheira de doutrina, companheira de lutas, a professora Vera Parodi, que é professora de português e inglês, é empresária, é empreendedora e é voluntária da Colmeia e é fundadora da Associação Maternal. Agora mudou, viu, Vera? É Associação Maternal Espírita. E ela, nós estamos falando aqui sobre o poder da gratidão. Vera, com todas essas adversidades na sua vida, o que, que você pode falar da gratidão? Inclusive, você pode falar até do seu filho, Luciano, que depois nós vamos conversar com ele. Ele está aí também e vai ter a coragem de falar aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos, não. Nossos ouvintes também querem ouvir. Bom, então eu falei que a gratidão, eu estou confirmando, é pensada, falada e sentida, as três coisas. E para que eu comece a sentir gratidão, eu tenho que ter um treino. Qual é a sua sintonia com Deus? Qual é o seu nível de gratidão com Ele? O que que você joga para o universo falando? Nossa, não deu certo? Você fala gratidão, porque eu consegui resolver. Então, tudo isso são formas da gente agradecer. Ou não. Então, vamos pensar. Como eu sinto essa gratidão? Então, eu disse que primeiro nós vamos escrever, depois pensar e depois nós vamos sentir. Então, eu tenho um método, gente, que eu emprego muito com meus coaches, que é, eu peço para que eles peguem um caderno e que todo dia escrevam três atos que eles foram gratos no dia. Eu peço 10, mas vamos supor que vocês comecem, pode ser um caderno usado, não tem problema. Pegue um caderno e escrevam 3 atos que vocês estão gratos naquele dia. E todo dia, ao dormir, ao deitar-se, escrevam isso. Vocês vão ver a diferença. Vocês vão mandar 6 meses a mais para ser gratos. Por quê? Você está lembrando do que você foi grato aquele dia. Lógico que tem mais de 20 coisas que temos que ser grato. Ser grato pela comida, pelo colchão, pelo meu relacionamento com meu esposo, com os meus filhos, pelo meu emprego. Nossa, gratidão tem mais de 50 itens, no mínimo, por dia. Mas vamos começar com 3. Vocês vão escrever nesse caderno 3 atos. Hoje eu sou grato e eu consegui pagar minha conta de luz. Hoje eu sou grato porque eu almocei uma comida que minha mulher fez. Hoje eu sou grato porque eu dei um abraço muito gostoso no meu filho. 3 coisinhas mínimas. Escreva. Porque o escrever é muito mais forte do que eu só pensar. Escrevam isso. No final da semana, você já tem 21 escritos de como você é grato. Você lê aqueles 21. Pode ler até alto. Lê 2, 3 vezes as 21 frases do que você é grato. Na outra semana, você pode dobrar por 6 coisas que você é grato. Até chegar a 50. E pode ter passado 50. Eu cheguei a 50, porque está um bom tamanho por dia, 50 coisas que eu sou grato. Eu tenho um caderno grande, eu escrevo todos os dias que eu sou grata naquele dia. Faz eu lembrar. E faz eu também sentir mais gratidão. Porque só acontecer, eu passo por cima. Mas se eu escrevo, eu lembro que aconteceu. Então, eu tenho que me linkar com Deus. Eu tenho que dizer a Deus, gratidão, Senhor. Você me deu isso, eu não estava nem esperando. Consegui pagar aquilo que eu nem conseguiria se eu tivesse só eu. Mas eu estou com o Senhor, Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. E quanto mais você fala gratidão e falando com Deus, aquilo vai abrindo o seu coração. Isso. Expande, porque tudo que eu foco, eu expando. E aí expande de uma tal maneira que parece que você fica pequeno e o coração sai de dentro e parece que pega o ambiente todo, porque você sentiu o que é gratidão. Gente, é um negócio tão divino, tão diferente, e eu sempre, faz 3 anos que eu sinto gratidão, e todo espaço que eu tenho, eu falo sobre gratidão. Eu já fiz mais de 30 palestras sobre gratidão, que é muito pouco ainda. Quando vocês precisarem de uma palestra sobre gratidão, não cobro nada. Eu peço mantimento para casa. Pode me convidar, eu vou falar. A palestra dura 1 hora e eu falo com slides muito bem montadas sobre gratidão. Porque é um tema que eu tenho missão de vida a falar. Porque mudou a minha vida sendo mais grata. Não sendo grato, falar obrigado, gratidão. De sentir com Deus e com o universo a gratidão. Então, gente, estou aqui à disposição, qualquer escola, qualquer lugar que queiram que eu fale sobre gratidão, só vai precisar fazer o seguinte, gratuitamente eu não faço, só com mantimento, mas tudo que eu faço eu deixo na casa que foi me recebida, Quer dizer, eu peço mantimento, alguma coisa, caderno para aquela escola. Paga caderno, mas para dar mais valor. E a escola fica o caderno. É, eu preciso de guarda-chuva para algum lugar. Paga sim guarda-chuva, quer dizer. Mas eu não levo nada, Senhor. Porque eu sou muito grata a Deus por tanto que Ele me dá. E porque tão pouco ainda eu agradeço. Vera, a gente está falando de agradecimento, mas você tem uma parte muito importante aqui na nossa cidade de você ter criado a empresa Vera Parodi Turismo. Você tinha experiência nesse assunto? Quantos países você conheceu com a empresa que você fazia, para depois nós voltarmos a falar sobre a gratidão? Bom, os países foram muitos. Para vocês terem uma ideia, em 2014, 2015, eu fiz uma volta ao mundo de navio no Costa Deliciosa. Então, tudo que estava perto da água, eu conheci. Então, perto do mar, né? Mas a Vera Parodi Turismo me deu, assim, muito aprendizado. Principalmente de geografia, de levar grupos para fora. Eu levei muitos grupos para muitos continentes. Só que eu também vendia bem. Como eu vendia bem, as pessoas, as operadoras de países que montavam os pacotes a vender no Brasil me convidavam para conhecer. Então, com isso, eu viajei muito de graça também. O que não ocorre agora, porque agora parece que não tem verba, ninguém dá nada, ninguém. Parece que é tão estranho, sabe? Hoje ninguém dá nada. E todos nós sabemos, quanto mais você dá, mais volta. Dá que volta. Eu aprendi isso com meu filho Luciano. Dá que volta, mãe. Dá que volta. E as operadoras hoje não dão mais nada. Nem a companhia aérea dá gratuidade, nada. Mas, eu, na época que eu comecei a trabalhar, 30 e tantos anos atrás, eu percebi, quanto mais eles me davam, mais eu vendia para eles e recebiam. Então, é a lei da vida e a lei da gratidão também. Dá que volta. Você joga para o universo amor, volta amor para você. Você joga reclamação, vem só reclamação. Você joga coisas ruins, vem só coisa ruim. Então, o cuidado que nós temos que falar, de pensar com as nossas palavras. Cuidado com o que nós falamos. É isso. Viajei muito, Rui. E graças a Deus. Não, mas você fez aqui uma empresa tradicional aqui em São José dos Campos. Que muito hoje... conhecida, não. Não é conhecida. A Vera Parodi é conhecida no Brasil todo. É, no Brasil inteiro. Uhum. É. E no mundo, né? Faz viagem internacional também. E eu me sinto honrado de ter amizade da Vera, né? Porque a gente já participa de várias coisas há muito tempo, né, Vera? Inclusive, a Vera foi patrocinadora do programa Vivência Espírita no início também, você lembra? Sim, sim. Foi patrocinadora também aqui do programa e ajudou a gente bastante. A alegria é minha de ser desse Rui querido aqui. Quantas coisas, quando eu e a Cristina Zeperino fomos fundar a AME, o Rui falou para mim, fundar coisa é fácil, eu quero ver você ficar lá e manter a obra. E graças a Deus eu não fiquei mais. E teve a Dona Anitta, teve um monte de gente, seu Amaral, um monte de outras pessoas. Viu, Dona Anitta, um beijo grande, querida, que for e tocar a AME. Eu acho que a minha missão é fundar e deixar os outros tocar e sair para fundar outra coisa. Porque todas as obras que eu fundei, não só eu, mas o plano espiritual já estava pronta. Eu só executei com outras pessoas junto, com os que sozinhas você nunca faz nada. Existem até hoje, então nenhuma murchou. O que eu fico muito contente, porque está aí. Andando. Eu tô fundando e tô andando, né, Rui? Então o Rui falou, a minha amiga. O importante não é fundar, o importante é tocar. É manter, né? É porque tem muitas pessoas que chegam, eu posso fazer um trabalho aqui na casa? Pode, mas você vai pegar e vai levar à frente, porque tem muitos que adoram arrumar serviço para os outros. Né, Jorge? Quantas pessoas vêm, eu tenho a ideia de fazer isso, tudo bem. Eu lembro que tinha uma amiga nossa que falou, Rui, precisa arrumar dinheiro para o Paulo de Tarso, eu já tive a ideia. Olha, vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar, vamos arrumar um restaurante, fazer os convites. Falei, tudo bem, e você faz isso? Não, eu só estou dando a ideia. Eu falei, de dar ideia, tem um monte de ideias aí, agora precisamos de gente que pegue. A gente brinca, pega no chifre do touro, né? É esse que é muito importante. Mas, Jorge, você tem alguma pergunta sobre gratidão? Porque esse assunto aqui é vasto, não, né? Gratidão dá pra gente falar o tempo todo sobre gratidão. A Vera veio para isso aqui, para falar mesmo sobre gratidão. Mas, Vera, a gente conhece o Luciano o Luciano. Tá com 44 anos, o Luciano. E já deu muito trabalho, né? Depois vem falar pra gente quanto trabalho que ele deu, né? Mas é trabalho ou é aprendizado? Eu acho que é aprendizado, né? Antes eu achava que era trabalho, muito trabalho, que eu não estava... O fardo era pesado para mim. Hoje eu acho que o Luciano é meu amigão, ele me ensinou muito e me ensina muito até hoje. O Dac Volta, quem me ensinou foi ele. Então, é um filho muito querido, mas nunca, nem sempre foi assim. Eu sempre me questionei por que que Deus me manda um problemão desse, né? E agora tá aí um moço quase um ano sem mexer com nada assim tóxico e eu estou muito contente, muito grata a Deus pela vitória. Vamos para mais um intervalo? Vamos. Vamos para mais um intervalo comercial. E depois nós vamos trazer o Luciano aqui para falar um pouquinho. Nós vamos com a música do Ed Moreno, O Amor Não Tem Fim. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 58 minutos. Nós estamos no programa Vivência Espírita. É, hoje vocês podem estar, quem está nos vendo, vendo aí um pouco diferente, porque nós estamos num estúdio improvisado, que o estúdio principal aqui da Rádio Piratininga está sendo reformado e vai ser um estúdio assim de Hollywood, depois que a gente está sabendo. Coisa fora de série, vai ficar aqui pra gente. E vai demorar um mês, né? Não, o Paulinho acho que antes fica pronto. Mas enquanto isso, a gente fica aqui. Ó, nós não estamos desconfortáveis, não. Os problemas que estão acontecendo aí de som é exatamente por causa de adaptação, né? Às vezes um fio aqui, agora há pouco o relógio desligou, mas é tudo questão de nós. Nós não estamos desconfortáveis, né? Não, mas o Paulinho tá de pé aqui, coitado. Paulinho não tem problema, Paulinho nem conta. Paulinho é o nosso anjo da guarda. Então vocês, o som aí que às vezes tá saindo meio ruim, tá intermitente e tal, tenham paciência. Depois a gente pega também, o Paulinho vai ver se a censura também tá tudo certinho, porque a censura sempre grava independente da gente aqui. Aí depois a gente coloca essas falhas que aconteceram, são todas colocadas o programa por inteiro, que vai ficar reprisado depois. Né? Mas, por favor, não vão embora porque o som está meio ruim, não, que vai ser só por hoje, tá bom? Para sorteio? Só por hoje. Pergunta para sorteio também? Vamos lá para a pergunta para sorteio. Ó. Agora, o som, Rodrigo, quando você fala daí, aqui para nós ele está saindo rachado também. Eu não sei rachado. Se é o alto-falante que está aqui. Pode ser o alto-falante. Acho que é o alto-falante. Agora acho que deu um acertado. Os ouvintes aí podem dar um feedback pra gente. Porque o pessoal já fala que a gente tem voz de taquara rachada. Com um som desse jeito, do jeito que tá saindo, vai falar, é verdade mesmo. A pessoa não vai achar que é hoje que tá errado. Vai achar que acertaram a vida toda. O certo é hoje, né? Que o pessoal tava corrigindo a voz da gente aqui nas outras vezes, né, Paulinho? Mas não tem jeito, né? Nós vamos pro nosso momento de Gavale. Aproveitar também que nós escolhemos o tema aqui. Você quer falar alguma coisa? Quero mandar. Fala. Mandar um abraço pro Carlos, pra Silvia e pra Maria Eduarda, que ela tá nos aguardando lá pra gente comer uma pizza no apartamento dela, viu, Jorge? Que é a nossa patrocinadora do Gigavale. Ah, graças um grande Deus. Abraço pra você, e Silvia aí, pro Carlos e pra Maria Eduarda. E tá todo mundo convidado, é isso? E a pergunta pra sorteio. E aí, rapaz, aí você vê, o Rui põe um negócio no ar aí. Convida todo mundo ainda. Não, todo mundo não. Opa. É para comemorar o aniversário dele. Foi dia 9. Entendeu? Vai, Rodrigo, a pergunta para sorteio? Então, a pergunta para sorteio é: se você é uma pessoa grata, se você tem gratidão, né? É isso mesmo, né? Que você, isso. Se você é uma pessoa grata, né? Entra aí nas nossas redes sociais, porque hoje a gente está sem telefone. O pessoal pode estar tentando ligar para a gente. No WhatsApp também, a gente vai lendo aqui. Então, deixa aí o seu comentário sobre a gratidão na sua vida. Isso. Olha só. Então, agora nós vamos para o nosso momento Gigavale, né? Pedir para a Vera. No ar. Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. O tema que nós vamos colocar hoje aqui está no Momento Espírita. Ó, no Momento Espírita, no CD Momento Espírita número 29. Você vê como quando nós começamos aqui, quando nós começamos a fazer o programa Vivência Espírita, existiam 7 CDs do Momento Espírita. Hoje já são 33 CDs. Não sei se a gente está velho já de programa, alguma coisa assim, né? Mas já são 33 CDs. Esse tema está no programa, no CD número 29, e o título é Gratidão e Amor. E depois a gente pede para a Vera comentar para a gente. Gratidão e Amor. Júlia e Nene casaram muito jovens. Os anos se passaram, os filhos chegaram e partiram. A velhice os apanhou, e no caminho, o casal se deu conta de que a idade, com seu rol de coisas pertinentes, havia chegado. Um dia, Nene saiu a caminhar e demorou muito para voltar. Foi então que Júlia percebeu que seu amado perdera a clareza do raciocínio. A senilidade o abraçara fortemente. O aprendizado dessa nova realidade exigiu grande esforço. Entretanto, como o amor supera as dificuldades, o casal reforçou seus laços afetivos. Contudo, logo mais, a meningite atingiu Nene e a já debilitada capacidade mental perdeu-se completamente. Ela se sentiu desamparada, abandonada por Deus, e não lhe saía da cabeça a terrível pergunta: por que nós? As sombras da tristeza pousaram sobre o lar. Nene não conseguia sequer andar. Tornara-se um ser estranho, totalmente dependente. E Júlia despejou lágrimas amargas, colocando para fora a cachoeira da sua tristeza. Então, depois de se esgotarem as pérolas líquidas, ela teve uma ideia. Pensou que, se tornasse a enfeitar a casa, poderia reconquistar a alegria de viver. Resolveu chamar o jardineiro que anos atrás cuidara do seu jardim. E o senhor José chegou, simples, mal trajado. Com as mãos calejadas, pediu permissão para trazer o senhorzinho para a varanda, onde poderia vê-lo trabalhar, ver o jardim se transformar. Ao final do dia, disse a Júlia que tinha algumas noções de massagem. Será que ele poderia massagear os pés do doutor? Muito reservada, ela autorizou, apesar de não ver muito sentido nisso. Mesmo porque não houve reação alguma por parte do marido. Ela imaginou que José logo se cansaria e desistiria. Para sua surpresa, José voltava todos os dias. Massageava e conversava. Contava causos antigos, coisas vividas com o senhorzinho. Fatos dos quais ela nunca tivera conhecimento. E descobriu ações bondosas praticadas pelo seu querido companheiro. Como quando ele permitira que aquela família que deveria ser despejada da fazenda recém-adquirida ali permanecesse por mais um tempo. Tempo que se alongou até que todos os filhos crescessem e tomassem o próprio rumo. E da ocasião em que o senhorzinho levara a esposa do senhor José para o hospital e ficara aguardando até que um médico a atendesse. E quando trouxera guloseimas para as crianças, quando dera dinheiro para o uniforme e para o material escolar. E José voltava e voltava, cobrando apenas pelo trabalho de jardinagem. A massagem era um presente. Com o transcorrer do tempo, Júlia observou que Nene acompanhava com os olhos o trabalho do jardineiro e que esse devolvia o olhar. Ambos tinham um linguajar particular, em que José entendia que devia plantar as flores onde o senhorzinho lhe indicava, ali, de onde ele, da varanda, podia observar o seu crescimento e o desabrochar da beleza. O jardim ficou pronto, mas continua sendo cuidado pelo senhor José. Um jardineiro muito especial, que espantou a tristeza, semeando flores nos canteiros e na alma daquele casal. De onde menos se espera, vem às mãos de Deus espalhar esperança e alegria. Por vezes, através de um jardineiro simples, com um coração cheio de gratidão e de amor. São 9:07. Esse é o momento Gigavalho. Vera, o que você poderia falar sobre esse momento de gratidão? Plantio. A gente, quando planta, quando sente e quando faz as coisas com amor, sempre a lei do retorno. Dos dois lados, mas desse aí foi a bondade. O que a pessoa foi fazendo durante toda a sua vida veio em retorno agora. Então, a percepção que nós temos que ter do que estamos plantando, o que nós estamos fazendo de bem a outrem, porque isso vai voltar. E aí eu vi aqui, quando começa, por que nós? E eu perguntava, por que eu ter um filho dependente químico? E hoje eu vejo quanta coisa esse menino me ensinou, quanta coisa ele me clareou a cabeça, quanta coisa ele já me ajudou. E eu vejo, meu Deus, Deus, gratidão. E uma vez perguntaram para mim, qual o seu mais difícil sonho? Falei, o meu maior sonho é ver o Luciano feliz, com família, limpo e sem droga na vida dele. E parece que eu estou conseguindo. Estou realizando esse sonho. Porque há quase um ano o Luciano não está mexendo com, substâncias químicas. Então, gente, eu estou conseguindo esse sonho. É o maior sonho da minha vida. Vamos encerrar o nosso momento de cavale? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:09. Nós estamos aqui com a professora Vera Parodi, empresária, empreendedora, voluntária da Colmeia, fundadora da AME, falando sobre o poder da gratidão. E logo, daqui a pouco nós vamos trazer o filho dela, o Luciano, para falar as verdades sobre o problema da dependência química. Vera, deixa eu, por falar em gratidão, a gente observa algumas coisas assim, em todos nós, hein, da seguinte maneira. Quando a pessoa está desempregada, por exemplo, ela fica desesperada, que é uma das piores situações da pessoa, de um trabalhador, de um pai de família, não ter como sustentar sua família. É não ter como suprir as necessidades que ele é o responsável por isso. Então, isso que eu penso, que o desemprego é um dos principais motivos assim, de sofrimento do ser humano. E a pessoa fica desesperada para arrumar um emprego. Tem pessoas assim que às vezes nos procuram e falam, poxa vida, eu tô precisando trabalhar, tô precisando de alguma coisa. Às vezes a gente pergunta, o que, que você faz? Eu faço qualquer coisa. A pessoa está tão desesperada que ela diz que faz qualquer coisa. Mas é o que acontece quando a gente arruma emprego? A maioria das pessoas, elas não têm gratidão. Não é porque arrumaram emprego. Eu estou falando do emprego. Não tem gratidão por aquilo que já estão ganhando. Quer dizer, começa a trabalhar, no outro dia começa a falar mal de alguma coisa. Já começa a falar mal do patrão, já começa a achar que está ganhando menos do que o outro, já começa a reclamar disso, que trabalha demais, já começa a reclamar que o outro não, que aquele emprego não é tão bom quanto você deveria. Quer dizer, a pessoa, ela esquece totalmente do problema que estava acontecendo antes e começa a falar mal daquilo que está sustentando ela. Eu não estou querendo generalizar, não, mas isso a gente vê muito. Quer dizer, a gente vê muito por quê? Porque nós trabalhamos a vida toda e nós tínhamos companheiros que a gente viu o tempo todo reclamar. Mas, Jorge, você tem razão, porque eu deixei de arrumar emprego para várias pessoas porque acontecia isso, viu? Uhum. Ele vinha, não, estou desempregado, estou desesperado, você arrumava emprego, daqui a pouco a pessoa que arrumou emprego para ele chegar, ô Rui, o que está acontecendo? Aquele cara, no começo era muito bonzinho, agora está aprontando. E foram muitos que fizeram isso, né? Uhum. Bom, nós não tínhamos que ter essa gratidão financeira, Vera? Sim, alguma coisa, por estarmos num local que está nos sustentando. Eu penso assim, se você não estiver satisfeito, vai procurar outro lugar, mas não reclama, não. Quando você arrumar outro lugar, você sai dali, agradece aquele que você ficou ali, tempo que ficou, não interessa se você ganhava pouco ou se você ganhava muito, mas você aceitou aquilo e vai para outro lugar sem problema nenhum. Eu tenho alguns coaches que falam assim, estou desempregado e reclamo. Aí eu falo assim, vai numa obra social e dá um trabalho voluntário. Como assim? Eu nem trabalho, vou dar coisa para outro? Vai numa obra social, doa sua área. Se você é bom em informática, doa para a obra informática. Se você é bom em cozinha, vai lá na cozinha fazer alguma coisa para alguém. E com isso, recebe tanta coisa indiretamente, sem ser dinheiro, que ele sobrevive e daqui a pouco alguém até oferece um emprego para ele. Eu tenho um caso agora recente de um engenheiro que ele não tinha emprego e hoje está com serviço, feliz, contente. Eu não posso falar quem é, porque não tem permissão dele, mas é uma coisa assim super fantástica. Começa a fazer serviço gratuito para o outro e começa a agradecer. Agradeça, ligue com Deus, fala, Deus, obrigado por esse serviço que eu estou tendo. Porque, gente, não é só dinheiro que é um negócio interessante para pagamento de serviço. Eu faço, às vezes, monitoramento na FebraSis, como coaching, e eu não ganho nem um centavo, mas eu ganho tanto abraço, tanta felicidade do outro, tanto agradecimento, que para mim isso aí está mais que dinheiro pago. Então, e tocando no que o Rui fala, o Rui e o Jorge falam, é assim, tem também um lance da gratidão financeira. Como que eu organizo o meu salário quando eu estou empregado? Né? Um exemplo. Eu pego 5% e dou para mim. Por quê? Normalmente, eu nunca sobra nada para mim. Eu trabalho, gasto tudo em pagando conta, escola de filho, carro, gasolina e tal, e não sobra nada para mim. Então, a primeira coisa que eu faço, pego meu salário, 5%, e dou para mim. Me pago. 10% eu entrego para o setor servir. Eu dou. Ah, imagina, vou dar para vagabundo que não faz nada. Não. Você vê alguém que está precisando de um curso, você vai lá, você vai juntando. Paga o curso, paga uma cesta básica, paga uma luz que a pessoa não está podendo ter luz em casa. Quer dizer, alguma coisa fazer com aquele dinheiro. 10%. 10% eu guardo para curso, para viagem, para o meu lazer. 10% eu guardo para investir do meu salário. E 60% para quando eu começo, eu guardo para manter a minha casa. Então, vamos supor que eu ganhe 5 mil. Eu me pago com 250, eu dou 500, a minha casa eu dou 3 mil, investir 500, viagem 500, e eu esbanjo. Eu deixo 5% para eu esbanjar. E esse esbanjar eu faço o que eu quero. Se eu quero no restaurante gastar os 250, eu posso fazer o que eu quiser para me sentir bem, feliz e paga pelo universo. Então, isso é a parte financeira. Funciona, viu, gente? É um negócio que eu faço, eu mostro muito para as pessoas, é do meu grande mestre Paulo Vieira e realmente vale a pena. Bom, eu queria agora... Eu acho legal você falar que você faz. Isso que é legal. Não. Porque a maioria fala, mas não faz nada disso. Se você não fizer, você não passa para o outro a vontade de fazer. Uhum. É como se eu viesse falar gratidão e eu não sentisse a gratidão. Uhum. Se eu não sinto a gratidão, eu não influencio o outro. É igual economista. Economista fala muito de economia, quando você vai ver, ele está todo endividado. Endividado, aí não adianta nada. Mas eu gostaria agora, se o Jorge ou o Rui me permitirem, falar de uma passagem do Evangelho de Lucas, que fala assim: iam passando 10 leprosos, Jesus estava lá com seus discípulos. E Jesus, condoído com a dor deles, passou a mão em cada um. E eles tiraram, a lepra sumiu do corpo. Acontece que aí eles foram embora, nem obrigado falaram. Mas um voltou e falou assim: gratidão, Jesus. Muito obrigado por você ter me curado. Aí o homem foi embora. E aí Jesus fala para os discípulos: este foi curado totalmente, em corpo e espírito. Por quê? Ele voltou, ele não só curou a carne, o corpo físico que vai ficar aqui, quando nós formos embora. Ele curou o espírito também, por ser grato. Então vejam, gente, a importância de eu ser grato. A importância de eu me conectar com Deus. A importância de eu me doar ao outro. E plantar, o plantio é muito importante. Plantar gratidão, plantar amor, né? E eu falo sempre, falei até agora para o Rui, que a gratidão vem antes do amor, porque quando eu não sou grato, eu não tenho amor. E depois vem a humildade, porque se eu não for grato, eu não sou humilde também. Eu sou altivo, eu acho que eu sou o dono da verdade, não é assim. Eu aprendo todos os dias e acho ainda que eu não sei nada. E já vivi muito nesse planeta. Só não conto a idade, mas já vivi muito. Vera, outra coisa, assim, também, né? O que a gente vê muito, ainda mais nós quando somos religiosos, é pedir bastante para Deus, pedir para Jesus, pedir para a espiritualidade, né? A gente pede e quando a gente recebe, a gente agradece, né? Mas nós vivemos praticamente essa dualidade. Pedimos, agradecemos. Pedimos e agradecemos. Pedimos e agradecemos. Mas quando é que eu vou doar? Olha, nós chegamos então, será que vale a pena só eu ficar no agradecimento e não, sem materializar também alguma coisa não, daquilo que eu estou recebendo? Por isso que eu falo que a parte financeira, 10% do que eu ganho, eu dou. Por quê? É, mas não é dízimo não, né? Não, não é, pelo amor de Deus, eu não quero falar nada, mas eu sou terminantemente contra dízimo. Pelo amor de Deus, mas está no Evangelho, está na Bíblia. Mas eu acho que esse dízimo eu posso fazer assim, eu pago um curso, eu pago uma cesta básica, eu pago o remédio de alguém que está necessitado. Isso também é um dízimo. É dízimo quer dizer 10% do que eu ganho, não é? Então, paga-se o dízimo. Mas eu... Mas o que, que você pensa disso que eu falei? Que a gente acaba sempre pedindo e agradecendo, como se o agradecimento já fosse um pagamento não daquilo é, que você recebeu. Não é, não é. Nós temos que chegar a um ponto que nós vivemos em plenitude. Eu só tenho a agradecer, nada a pedir. Esse é o ponto que sabemos que nós estamos evoluindo. É quando eu digo a Deus, Deus, gratidão por tudo que me dá, mas hoje eu não tenho nada a pedir para mim, nada a pedir para minha família, está tudo bem, porque eu fiz o meu dia estar bem, eu comecei o meu dia querendo bem, e estar bem no dia não quer dizer que eu não tenho problema, tenho problema todos os dias para resolver, só que Deus me dá força, Deus me dá amparo que eu vá lá e consiga resolver. Então, gente, agradeça, mas haja. Não é só falar de boca, é agir. É chegar lá e também fazer. Para Deus ver que você não é uma pessoa que está ali às traças. Você é uma pessoa filho dele. Você é uma pessoa que ajuda-o a manter esse planeta. Porque nós somos todos filhos do Pai. E é isso que ele quer. Ninguém nasceu para ser infeliz. Todos nós nascemos para sermos plenamente felizes. Mas, Vera, a nossa doutrina espírita, ela nos ensina que você, se quiser ser feliz, seja uma pessoa que se preocupe muito mais com a coletividade do que com você. É, você se preocupando com a coletividade, você está recebendo em troca tudo aquilo que você está fazendo. Se vocês soubessem como eu fico feliz às terças-feiras na fábrica, nós temos uma fábrica chamada Fábrica do Bem, onde lá a gente faz kit para idosos, faz sapatinho, manta e tudo mais. A hora que eu dou aquela minha 5, 6 horas naquela tarde para a Fábrica do Bem, para fazer coisas para gestante, para criança, que eu nunca vou saber quem está usando. Eu nunca vou saber quem usou aquela roupa. O meu coração expande de tanta alegria, tanta alegria, eu falo, meu Deus, eu gostaria de ter todos os dias de ser terça a terça Fábrica do Bem na minha vida. Mas, Vera, você esteve aqui num programa participando com a gente, e uma senhora lá de Jacareí, a dona Yara, pediu que você fosse lá buscar lã. E daí? Tinha muita lã? Nossa, gente, vocês imaginam um baú daqueles enxoval antigamente, cheinho de lã. Nós fizemos bonés, fizemos pantufinha para idosos, fizemos cachecol. Olha, aquela lã de tanto que foi, mas rendeu tanto, 44 voluntários, cada um levou um pouco. Hoje nós já estamos com 65 kits, dos 100 kits que vamos fazer para idosos, vamos doar em abril. Graças a Dona Yara. Gratidão, Yara, já fui lá mais vezes, já estamos assim num convívio, vamos fazer agora vestidinho para a zona rural de Jacareí. Então, nós vamos arrumar os panos, nós vamos fazer uma equipe lá em Jacareí. Conheci uma obra social lá, através da Lidiane, que, nossa, foi tudo muito bom. E graças a Yara que começou tudo isso. Muito obrigado, viu, Yara? Que gratidão. É a nossa ouvinte do programa. Gratidão, gratidão. Né? Obrigado por ser nosso ouvinte, viu, Yara? Sabe? Você viu? Gratidão para a Yara, ela é nosso ouvinte, por isso que ela possibilitou isso para a gente. Você veio aqui e olha, falar. Se alguém tiver lã, né, Jorge e Rui? Se alguém tiver lã, manda aqui para a rádio, manda aqui que a gente vai buscar, fala endereço, porque qualquer restinho de meio metro a gente emenda e faz alguma coisa. E também como voluntária, quem quiser participar, né, na Fábrica do Bem. Eu também estava, Odinho, né? Uhum. Odinho, a Célia Mintz também faz vestido. E eu fui na casa do Odinho, o Odinho falou, a esposa do Odinho falou, eu tenho aqui uma série de tecido, uns pedaços de tecido aqui. A Célia foi lá buscar e fez um monte de roupa para levar lá para África. O Odinho que traz também para gente, lá de Ribeirão Pires, os remédios, toda, de 15 em 15 dias ele traz a caminhonete dele lá com os remédios que o Fábio recolhe lá no Recanto de Luiz e Manchela. E as tampinhas. As tampinhas plásticas que eles trazem para a casa da Marcela e a gente manda para o Hospital de São Paulo, que eles estão... Nossa, está uma revolução lá em Jacareí também, na casa da Marcela, as tampinhas. Quando a gente chega lá, está lotado de tampinha. Eu fico impressionado, né? Eu, Beto, a Camila, trabalhamos lá na casa da Marcela também. Estou falando de nós três que estamos aqui. E a gente fica impressionado como a mobilização das pessoas cria um volume que você não tem ideia daquilo. É. Porque quando você sai de casa, às vezes você sai com um saquinho pequeno com as tampinhas. Você não pensa que vai aparecer tantos. O Fábio falou para mim que em Ribeirão Pires tem escolas fazendo gincana para recolher tampinha para mandar para casa da Marcela. Gincana. E que tampinha que é essa, Jorge? Tampinha de plástico, qualquer tampinha de plástico. É. Aí a gente manda para o hospital Itaci, lá de São Paulo, e eles trocam por cadeira de roda, já estão trocando por outros tipos de materiais que eles precisam no hospital, tudo uma campanha fantástica no Brasil todo. Né? A gente manda as tampinhas, eles vendem as tampinhas, transformando aquele dinheiro. A cada 300 quilos dá uma cadeira de roda, por exemplo. Agora imagina você juntar 300 quilos de tampinha plástica. Né? Ou então aquelas lacrinhas da cerveja e do refrigerante também serve. E os remédios que o e o Dinho traz, estou falando, o Dinho traz também de lá. Traz para a farmácia comunitária que dia 31 de maio estará fazendo um bingo para arrecadar fundos para tocar a farmácia, né? Isso, precisa bastante a farmácia comunitária, que dá uma sustentação fantástica aqui na nossa cidade, precisa bastante desse dízimo que a Vera fala, né? Desse dízimo que a Vera fala. Está convidado o nosso pessoal para ir lá na Associação dos Veteranos da Embraer, lá na final da Avenida Tivoli, dia 31, a partir das 12h30, nós teremos lá o nosso bingo. Gente, chá, bingo, para arrecadar fundos para a farmácia. Vamos passar a voz ali, Rodrigo. É o bingo do padre, não? Não é do padre, não. Ah, a pessoa está falando do grupo. Vocês estão falando de dízimo, pode ser o bingo do padre também, pô, né? Não tem problema. Fala, Rodrigo. A Vera falou. Então, ó, aqui também, falando sobre... Deixa eu inverter a câmera. Sobre a pergunta para sorteio, né? Se você é uma pessoa grata, quem entrou aqui foi a Irene, lá que estava com a gente, Irene Espírito Santo, lá de Santos, com a minha prima. Estava meu primo, o Gu, também estava lá, e o tio Zé. Um abração pro Gustavo, bati um papão com ele lá. E ele tá ouvindo a gente aqui, mandando um abraço lá para ele. Estava super emocionado, todos eles, porque eles receberam também lá uma carta do pai do meu primo lá, Zé. Então ela manda: bom dia, amigos queridos, excelente tema e muito necessária no dia de hoje, no dia a dia. Por isso mesmo, muita gratidão. Pelo dia de ontem, no Centro Alvorada Nova, com as cartas consoladoras. Foi inesquecível. Então tem bastante gente participando, Paulo Quintanilha, o Ari Rangel entrou aqui também, a Ieda Bastos falou: a Vera conheceu muito bem o meu irmão Helder, né, que fez aí 2 anos, e tava lá na... Nossa, Ida. O Helder entrou no meio de uma carta lá, mandou um recadinho. O Helder é muito intrometido. Ele entrou no meio da carta de outra pessoa lá, para mandar um recado. Ele entrou no meio da carta lá e deixou um recado para todo mundo, mas deixou um recado para Dora, né, que deve estar escutando a gente também. Então, foi muito legal. E ele sempre faz isso. Da outra vez a gente tava lá, ele também fez isso. Né, quase contou, um dia seguinte que a gente descobriu que a Camila estava grávida, quase contou para todo mundo lá. E a Tina Neca falou que agora o som está excelente. A Beatriz de Paula Porto, a Bia, sempre está com a gente, ela manda bom dia aos amigos, gratidão, Vera, este tema é excelente, a gratidão nos transforma física, emocional e espiritualmente, gratidão sempre. Então a Bia participando com a gente aqui. O Ricardo do Rio de Janeiro, Botafogo. Sandra Francisco, manda bom dia a todos. E a Vera, uma pessoa muito especial para mim. Sandra Francisco. A Silvana Lazor também entrou aqui mandando gratidão. A Nadir Paulino, também a Nadir. Manda bom dia, turma do Vivência. Aqui estou recebendo o som, está muito bom. A Cláudia Patrícia manda bom dia para a gente. Daniel Mello, agradeço todos os dias, em especial pela lucidez, pela saúde e a consciência de estar vivendo com um propósito. Bacana. E a Ieda responde a pergunta para sorteio, né? Que é pelos... vou até liberar aqui. Você é uma pessoa grata. Então, ela fala: gratidão deixa a alma mais leve. Quando passamos dores cruéis e vencemos, e temos entendimento, e sabemos ter gratidão porque ela nos faz crescer. É um bálsamo muito grande. A Cláudia Patrícia também deixa aqui que é verdade, a gratidão e o amor é tudo em nossas vidas, acredito quanto somos auxiliados e amparados pela espiritualidade amiga que estão sempre conosco. O Ari Rangel também deixa bom dia, amigos, excelente o programa de hoje, gratidão é a devolutiva do amor de Deus em nós, podemos ser gratos ao Criador dando amor. Olha que legal. E a... quem deixou aqui também, só quem deixou uma pergunta aqui para a Vera, foi o Aécio, que é o nosso colunista. Ele pergunta, por que o homem ainda não assimilou as virtudes? Entre elas, a gratidão que o retirará do catre de seus sofrimentos. Será que o homem acostumou a sofrer sem que com isso nada compreendeu da vida moral do espírito? Alessio, bom dia. Aécio, bom dia. É o seguinte, eu acho que cada um de nós está num nível. Num nível de evolução. Então, todos nós vamos passar pelos vários caminhos. Só que todos vamos chegar na plenitude. Só que cada um ao seu ritmo. Então, quando eu estou mais adiantado, eu vou percebendo as virtudes e vou colocando-as em prática. Então, eu vou andando. Agora, aqueles que ainda não perceberam isso, vão perceber loguinho, loguinho. Porque cada um ao seu ritmo, mas todos chegaremos lá. Respondi a essa. Legal. E quem entrou aqui também foi o Oswaldo. Oswaldo Barbosa. Ele manda um bom dia, vivencianos. É sempre muito bom ouvir a Vera falando. Parabéns pelo trabalho constante, iluminado e edificante. Gratidão não é uma simples palavra, mas um sentimento elevado. É o sentimento da alma, não é? Vamos para o nosso intervalo? Tudo bem, Rodrigo? Fazer mais uma música, depois o... Bom. Tudo bem? Tudo bem. Podemos então para o nosso intervalo? E depois nós vamos conversar com o Luciano. Isso, legal. Vamos colocar a música aí agora, Paulinho. A música vai ser, eu coloquei aí, Gratidão a Deus com Sérgio Santos. Nós estamos falando de gratidão, então vai ser Gratidão a Deus com Sérgio Santos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Você é tão feliz. volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9:37. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a professora Vera Parodi, que é empresária, empreendedora, voluntária da Colmeia, fundadora da AME. E agora nós vamos ter um espaço aqui com o filho dela, ou com o filho da Vera, que é o Luciano Parodi. É um garoto que eu conheço desde os 6, 7 anos. Ele está com 41 hoje. Então faz 44. 44. Poxa vida. Mas o Luciano, ele tem uma experiência sobre a dependência química que eu gostaria de tirar dele uma série de informações, que isso daí sirva até de exemplo para as pessoas que querem sair da droga. Luciano, com quantos anos você começou na droga? Com as drogas ilícitas, né? Bom dia, primeiramente, Rui, né? Bom dia ao Jorge Reis, aos espectadores e os ouvintes de Vivência Espírita, né? Meu nome é Luciano e eu tô limpo hoje das drogas, limpo e sereno aí por 10 meses e 27 dias. Faltando 3 dias para 3 meses, né? Dia 20 de abril eu completo 1 ano limpo. Rui. Qual foi a pergunta? Desculpa. Não. Quanto que você conheceu essa droga ilícita? Essa droga, na verdade, eu conheci com 7 anos, né, Rui? Na verdade, foi a perca do pai. Perca do pai, a minha mãe teve que trabalhar. E aí os meninos da rua já usavam drogas. E ali, pessoas usavam a maconha e aí foi o começo de tudo, né, Rui? O começo. Mas, Luciano, a gente conhece a sua vida pregressa, né? Quer dizer, a sua vida acompanhando a Vera. É porque eu também tive o meu filho, o Dodô. Conheci. Também, que já faleceu, que também foi dependente química até um certo ponto. Depois ele ficou 17 anos limpo e depois acabou falecendo. Mas a gente vê que que coisa terrível que um pai, por exemplo, que não está preparado para aceitar um filho adicto, um filho com problema de drogas. Que dificuldade, né, Vera? O que você poderia dizer para a gente, Vera, quando se descobriu que o Luciano usava droga? Nenhum pai acredita, né? Você acha que, imagine seu filho, não. Todos os filhos podem usar, o seu não. Então foi muito, muito assustador e eu também não acreditei. Eu também, quando meu filho chegou, pai, quando caiu a ficha, né? Ele chegou, pai, eu estou precisando de auxílio. Eu falei, já sabia que você usava droga. Mas então nós vamos dar as mãos e vamos junto batalhar para acabar com esse sofrimento. Porque uma das coisas que a gente pergunta, por que eu? Né? Por que a minha família? Porque acontece comigo. Esse é um sentimento de culpa que nós precisamos eliminar, né? Luciano, eu lembro de você até... Posso falar sim, abertamente? Sim, claro, pode. Por favor. Lembro de você pedindo dinheiro para a rua. Sim. Uma forma de manter a minha doença era dessa forma. Por exemplo, eu via pessoas roubando na rua. Aí eu falei assim, eu não quero ser preso. Porque, na verdade, o crack, na verdade, é o lixo da cocaína. Eu uso o lixo do cigarro, que é a cinza, o lixo da Coca-Cola, que é a latinha, e vira um lixo de pessoa, né? Então, era o meu corre, como diz a rapaziada. Então, eu saía com um tamborzinho de gasolina na rua e metia o kit, né? Falava, olha, eu sou lá do Freitas... E eu trabalho no ferro velho, porque eu tava preto, do crack. Do crack, eu respirava aquela fumaça branca, mas com a cinza do cigarro, e minha pele fica dilacerada, como dizia minha mãe, né? Então era a minha forma para não roubar, eu chegar pra pessoa, porque eu não vou chegar pra pessoa, por que você não fala a verdade? Ó, me dá 10 contos pra me fumar uma pedra? Eu não vou falar isso, né? Então a pessoa, vai trabalhar, vagabundo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E na verdade é o seguinte, é uma doença, uma progressiva, incurável, fatal, que o final é a instituição, cadeia ou morte. Eu já passei, tô na semifinal, né? Só falta a morte, né, Rui? Mas, então é o seguinte, forma de eu alimentar minha doença. Aí eu chegava no... Quem conhecia, quem eram meus amigos de verdade, por exemplo, como o Roger Palumbo, da doceria do Vale, ele falou assim, não, Lu, aqui não. Então, tipo, trazia para perto. Porque muita pessoa, é muito fácil julgar o outro. Mas se você for olhar nas famílias atuais, cada família tem um dependente aqui. Mas, ô, Luciano, sua mãe, ela nunca desistiu de você, né? Mas é 95% dos pais protetores, tem filho que usa droga, Rui. Certo? O problema está, não dizendo, o problema é meu, eu que construí, mas o problema está na infância, já começa na infância, relacionamento com pai, com mãe, com brigas, aí, na verdade, hoje um filho está lá na internet, o pai não sabe o que está fazendo, a mãe está ali brigando com o marido, então está uma disfunção total. Mas a gente percebe que isso daí é uma doença espiritual violenta. Física e mental também. Também, não tem dúvida, ela vai afetando, né? Vai. E a gente vê como é difícil para os familiares, né? O dependente químico, ele não percebe o mal que ele está fazendo para a família. Nossa, como a gente não dorme direito, como a gente fica... Eu lembro uma vez que fomos... O Dodô, que era meu filho, foi internar o Luciano lá em Santa Rita do Sapucaí. O Luciano foi internado de madrugada, na segunda-feira ele estava aqui em São José. Luciano? Sim. Então a gente vê que é uma dificuldade. E daí, Vera, como é que você conviveu todos esses anos sempre em apreensão com o problema do Luciano? Quando eu não conhecia a codependência, que eu era codependente dele, eu tinha se o Luciano caía, eu ia para a cama e ficava deprimida. Se o Luciano comia, eu comia. Se ele não comia, eu não comia. Quer dizer, eu vivia a vida do Luciano. Até que um dia eu falei, peraí, mas eu não escolhi ser dependente químico. Por que eu estou vivendo a vida dele? Aí eu procurei a CTI, que me indicaram, que é o Rodrigo, eu sou muito grata a ele. E ele tinha um curso lá para pais codependentes. E eu aprendi que a codependência pode ser curada. E eu, graças a Deus, me curei. Hoje não tem mimimi que o Luciano fale alguma coisa que eu acredite. Eu fico na minha. E comecei a viver a minha vida. E continuei a amá-lo, mas eu não gostava da atitude dele. Então, eu comecei a viver a minha vida. Até que um dia, com a proteção divina, o Luciano ligou para o irmão, quis ser internado. Ele foi para uns 47 quilos, né, Lu? Você chegou no CTI. Muito magro, hoje ele está bonito, saudável, nada 3 mil metros por dia, está muito lindo, mas graças a ele, a Deus principalmente, e ao CTI. Mas, ô Luciano, você diz que está há um ano, e você não tem medo da recaída? Porque a recaída é terrível, né? Rui, eu vejo como medo é falta de fé. Certo. Tem o programa de 12 Passos, que é de Narcóticos Anônimos. Tem salas abertas no Brasil inteiro e reuniões no mundo inteiro. É uma irmandade sem fins lucrativos para pessoas que têm problemas com álcool e drogas. Tá? Então, esse programa fala que o medo é falta de fé. Eu vivo só por hoje, Rui. Sim. Certo? Então, é hoje. Como é que eu vou fazer hoje para eu ter bons pensamentos para eu atingir aquilo que eu quero? Hoje eu sei onde eu quero ir, mas antes, não. Quando eu estou na dependência química, eu estou escravo do negócio. A minha mente é voltada 24 horas por 48 horas ao uso dessa substância química. Eu vou dar um parâmetro para você. Vamos lá. Tudo que sobe, ele desce. Então, cada vez, por isso que o pessoal fala assim, ah, o crack é o bagulho é louco, né? Porque o que acontece é o seguinte, é um processo químico. Toda euforia, ela sobe, vai lá, sobe um pico. Ela vai descer. Tudo que sobe, desce. Então, tem uma linha da normalidade, subiu, desceu. Cada vez menos euforia e mais depressão. De repente, eu tenho que dar uma paulada para ficar na linha de normalidade. Muitas vezes, tremendo, retorcendo, eu tinha que dar uma para baixar a pressão. Por isso que o pessoal fala que o bagulho é louco, o processo é lento e o advogado é nóia, né? Então, é isso que faz a dependência química. Então, por exemplo, a sensação de prazer também, por exemplo, uma pessoa normal, quando faz amor com a sua esposa ou sexo com a namorada, dá 100% de prazer. Aquilo lá é show de bola. Pro dependente químico, não. Aquilo lá, esse parâmetro está em 60% em relação à droga. A cocaína dá 70%, isso, esse parâmetro ficou em 50% e o crack 100% de prazer. O crack me tira o frio, me tira a fome, me anestesia, minha dor, minha inabilidade de viver. Ele faz todas, ela muda a minha forma. E pode até cometer as barbaridades. Não, barbaridade, por exemplo, o cara vai assaltar uma pessoa, a pessoa reage, o cara tá mais com medo do que... Cara, pode acontecer, tudo pode acontecer. Sim. Barbaridade porque ele é dependente, ele tá dependendo daquilo. Então, aí, Luciano, me diga uma coisa. Uma das minhas curiosidades é o que que a pessoa pensa quando ele está sentindo que aquilo está lhe fazendo mal, que aquilo está criando problema para a família, e ele gostaria de sair e não consegue. O que que é que pensa uma pessoa com essa dependência? Posso ser sincero, Rui? Sim. A pessoa não pensa. Não pensa. Não pensa. Ela não pensa. O inimigo semeia no coração, na verdade, sua família não te ama. É isso que a pessoa pensa. É isso que eu vivi. Agride aquelas pessoas que ele mais gosta. Não, uma questão de agressão, por exemplo, eu agredi minha mãe uma vez, primeiro porque ela segurou uma coisa que era minha. Torci o braço dela dentro da casa dela. Dá o meu dinheiro. Não, dá o meu dinheiro. Aí eu peguei, torci o braço dela. Tô errado. Sim. Porque se eu não tivesse nesse processo de usando substância química, isso não teria acontecido. E ela também não estaria com o meu dinheiro. E você acha que a sua mãe é uma mulher corajosa? Se a dona Vera é corajosa, ela não só corajosa, como é uma vitoriosa, né? Porque ela não é mais guerreira. Ela não precisa mais guerrear. Ela mudou os padrões de pensamento dela. Hoje ela controla os padrões, ela é timoneira do barco dela, ela sabe o que ela quer, para onde ela vai, quando ela vai, de que forma ela vai, entendeu? Então, isso é ela vem buscando isso. Também você ainda continua manipulando a dona Vera Parodi? Olha, Rui, eu não tenho nem porquê hoje manipulá-la. Sim. Porque não hoje tem ela já nem porquê. Primeiro que ela estava assinada contra o Cachorro Louco. Segundo, por exemplo, minha mãe falou uma coisa, falou, Lu, quando as pessoas vêm no Carrefour, na saída, me pedindo uma fralda, porque esses dependentes, eles têm formas, milhões de formas de manter o seu visto, o vício. E na verdade, o dependente químico, ele está ali contando a história, todo mundo sabe que ele é dependente, que está na cara, está escrito. E só ele está contando historinha para si mesmo, né, Rui? Mas então, aí a gente vê que essa dependência química tá aumentando, tá ampliando, e a gente não sente quase que perspectiva, porque inclusive, ontem eu estava lendo o livro do Leon Denis, e estava dizendo, olha, minha gente, nós estamos vivendo um momento de materialismo, onde as pessoas são indiferentes, está sendo indiferente a tudo. Isso é uma verdade, Vera? Hein, Vera? Você pode comentar com a gente? Acho que não cabe a gente assim, julgar se está materialismo ou não, né? Cada um é um, cada um pensa, mas a grande maioria é uma coisa que é comum, mas não é o verdadeiro, né? E o que é que você poderia dar um conselho rápido para os pais que estão com essa dificuldade com os filhos? Nunca desista. Eu e meus outros dois filhos nunca desistimos do Lu. Por amá-lo demais, nós amávamos muito, não gostávamos das atitudes dele. Então, nunca desista do teu filho. Vá em frente, teima, até que um dia, quem sabe, você vai conseguir com que ele seja uma pessoa sendo controlado a dependência química. Lu, o que você pode dar de conselho para aquelas pessoas que estão entrando, para aquelas pessoas que estão consumindo e para aquelas pessoas que até existe aquele desligamento emocional dos pais? O que você poderia dizer para a gente? Bom, Rui, o que eu posso dizer é que é um processo, sabe? É um processo. A pessoa está vivendo isso, ela precisa procurar ajuda. O dependente, ele precisa procurar ajuda para ele poder trabalhar a ele mesmo, certo? Então, ele precisa desse tempo para desintoxicar. Eu não conseguia pensar com clareza, eu não conseguia fazer conta, eu não conseguia fazer nada nesse processo. Eu morei 5 anos na rua, Rui. Certo? Então, 5 anos na rua é 1 ano de Cracolândia em São Paulo, 1 ano de Cracolândia em Fortaleza e mais uns 3 aí que você deve conhecer em São José dos Campos, porque eu já vi você várias vezes, câmera municipal. Eu conheci todos os lugares. Eu era zica mesmo. Então, hoje, eu digo para a pessoa, tudo é possível daquilo que crê. Se você pensa, aquilo que você pensa, aquilo que você é, a Bíblia diz isso. Então, se a pessoa pensa, não, eu não consigo mudar ninguém. Eu tenho caminhos. Então, caminhos, qual que é o caminho? O caminho é um só. E qual é esse caminho? Jesus. É Jesus? Jesus. Olha aí, que bacana. Luciano, eu agradeço sempre muito sua atenção de ter vindo aqui no nosso programa, mas nós vamos marcar você para que volte uma outra oportunidade. Sem porque problemas, no dia, aí. No dia, agora no mês de abril, nós teremos o Luiz Piagno, que ele está dando um curso para se trabalhar com a dependência química lá na Casa do Caminho, e ele virá aqui conosco. E depois eu quero ver se a gente traz você aqui para falar mais sobre isso. Tá bom? Obrigado, Rui. Bom domingo para você, Luciano. A gente já precisa começar a encerrar, hein? Vamos encerrando o programa. Então, muito eu gostaria, Vera, nós precisamos já ir encerrando o nosso programa. O que você tem? Ah, tem a palestra, né? A autorresponsabilidade, dia 26/3, horário das 16h15, lá na Comeia, na rua Padre Rodolfo 119, na Vila Ema. Jorge, já está na hora de nós encerrarmos. Isso. Vamos, Paulinho, para os nossos aniversariantes. O programa Viver Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês, paz e alegria sempre. E os nossos sorteados dos livros, Rodrigo, saiu aí? Já saiu. Melhor eu falar aqui, né? Aham, uhum, pode falar. Então solta aí a música aí para sorteio. Os sorteados do sorteio, os ganhadores do sorteio de hoje, né, quem entrou aqui e participou, mandou recados, compartilhou, deixou comentário, foram o Daniel Melo e a Cláudia Patrícia. Então foram os dois ganhadores aí dos dois livros espíritas que a gente sorteou. E é só buscar lá então na Casa do Caminho, né? Na livraria Casa do Caminho, que fica na rua. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. Helena Mascarenhas, 115, lá no bairro Bela Vista, lá com o Mário Vinhas, né? Então eu acho que melhor que ganhar o livro, né, é bater um papo com o Mário Vinhas lá na livraria da Casa do Caminho. Então é só ir lá buscar a partir da segunda-feira, às 1 hora da tarde, né, que abre lá. Isso. Vamos então? Vamos então, pessoal, encerrando o nosso programa hoje, agradecendo. Semana que vem quem estará aqui conosco será o Petit, né? O Petit, não o Fernando Petit, né? Petit, ufologista, né? Muito conhecido no Brasil Verador. Todo. É, o Rio, né? Marco Petit. Marcos Petit, pelo que trabalhou no caso do ET de Varginha e muitos outros casos. E ele vem fazer uma palestra na AME no sábado, dia 23, a partir das 6:30 PM. Ele vai fazer, o Renato também vai fazer uma palestra a partir das 18:30. Depois o Marcos Petit faz a segunda palestra lá na AME, no dia 23. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350. E no domingo, quem estará aqui conosco será o Marcos Petit falando sobre isso. E a visão que ele vai colocar sobre ufologia é baseado no livro do Chico Xavier, na Data Limite do Chico Xavier. Então vai ser uma junção entre ufologia e espiritismo que nós vamos falar aqui no próximo domingo. Bom dia a todos. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima semana. Rodrigo vai falar. Então, agradecer aqui, só inverter a câmera aqui também, agradecer aqui a participação de todos os ouvintes, todos vocês que entraram aqui. A gente pede desculpa para quem a gente não conseguiu ler as mensagens, mas entraram aqui. O Luiz Eduardo também está divulgando os eventos lá que está acontecendo no Divino Mestre. A gente não vai ter tempo de falar todos aqui, mas tem a 67ª Semana Kardeciana, dia 25 a 30 de março, né, às 20 horas. E o tema central, 160 anos do livro O Que É o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, está divulgado aí no nosso grupo, no Vivência Espírita. O Antônio Besso, meu pai, entrou aqui, deixou mensagem, Universidade da Alma. E todos que entraram aqui no YouTube, que a gente também não teve tempo de ler, a Ana Luísa Gonçalves Dias, a Ieda Bassa, a Cláudia Patrícia deixou alguns recados aqui, a Cláudia Santos deixou uma pergunta aqui, depois eu passo para a Vera, e o Carlos Pinheiro também deixou recado aqui. A gente agradece pela participação de todos vocês, até o próximo programa às 8 horas. Nós queremos agradecer a presença do Beto, da Camila, do grande Francisco, que está aqui conosco, e do Paulinho. E agradecer também a presença da Vera e do Luciano, que estiveram aqui conosco, abrilhantando o nosso programa. E vamos deixando os nossos microfones para a Vera, para as suas despedidas e também para que ela faça a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Agradeço a todos vocês por me ouvir e que eu possa ter passado pelo menos um pouquinho do que é gratidão e que todos vocês possam aprender a sentir a gratidão através dos exercícios, começando então escrevendo a gratidão no caderno e depois pondo em prática. Então vamos nos aquietar, vamos colocar assim a gratidão em cima de tudo que temos, porque depois da gratidão vem o amor. Vamos colocar em cima da gratidão Deus e Jesus e dizer a esses dois grandes amados que nós agradecemos muito, muito, muito por tanto que nos dá e que tão pouco enxergamos, que possamos abrir nossos olhos e sempre falarmos o que sentimos, o que pedimos e o que amamos, porque você nos dá tanto. Do nosso coração dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos a esse programa que nos deu a chance de falar sobre gratidão, a todos os seus patrocinadores que façam que eles existam, a todos os voluntários que vêm aqui se doarem, e ao Paulinho, ao Rodrigo, ao Jorge e ao Rui, que tão perseverantemente vem levando esse programa tão gostoso de ouvir aos domingos, tão verdadeiro, com tantas mensagens. Gratidão, Pai. Gratidão, gratidão a essa casa que também nos recebeu. Obrigado. Seus sonhos de ventura, de ventura.